think of 07, como é que é Alfa? Que é com o Alfa pronto? Turiza decolagem, pistão 7, pista molhada, vento 030 graus, 03 nós, Mike é com o Alfa. Aqui com o Alfa decolado 07, corrigindo aos 17. Chama o controle agora no 20, décima 8, bom voo. 208, grato, bom dia, mais que bom. Mike Eco Alfa, bom dia. Tudo mantém a nível de voo 105, condições visuais. Prode destino, corrija. Prode Jundiaí. 105, sem restrições, Prode Jundiaí, o Mike Eco Alfa. Bom dia, sem identificação desse a 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 10, 15. 995, desça 2000, via Monfi, ajuste no 0, no 5, reporte localizador. Identificação, quando pronta, leve descida até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. 7, desça 2 mil pés, via Bonf, ajuste no 095, reporte localizador. É o número 2 na aproximação, mantém o perfil, 3597. Mantendo o perfil, 5597. 5, bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, reajuste 1-0 no 5. Novembreco, por gentileza, 10895, para cópia. Informação em curso à Índia, para a cópia, sintonizem 118.95. Novembreco, a intenção é Tango Bravo, Bravo, hoje Tango Bravo, Papa Bravo, no nível 400. Pronto, cópia. Papa Tango, Tango Novembreco, Salvador para Tango Bravo, Papa Bravo, nível 400. Decolada 17, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Trova. A rota é o Pesulu 4141. Até a posição Kogvu, Kilo, Oscar, Golf, Victor e Uniforme. Após conforme rota do plano. 5522, no transponder o controle 120, 18, Papa Tango, Tango, Novembreco. No 995, autorizado a final do IRS, reporte estabilizado. Gente, vai reportar estabilizado lá no 995. Novembreco. Mike Eco Alfa. Diga seu estimado para ingresso na FI Brasília e seu estimado de pouso no dia. Controle 135, você está me avisando a inscrição em termo? Livre. Sim, 135, consegue. Eu no 025, último 343. Copiado, Mike, é qual? Sobre reporte nivelado 1-05. Uno 995, Torre Salvador, Uno 18, decimal 95, bom voo. 18.95, pregado, bom trabalho. Autorizado o final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado estabilizando o final ILS X-Ray, trans 3507. No 995, ILS, baixo para 1. No 995, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus com 03 nós, o altímetro agora no 0, no 5, pista ainda se encontra úmida. Porém, sem chuva sobre o campo, Golo 995. Gente, autorizado pouso, pista úmida, Golo 995. 897, bom dia, sem identificação. Desça 050, vigilância, chegada bom. Chama Torre Salvador, 118, decimal 95, bom pouso, bom feriado. 118, 95, bom dia, da 357. Cheque o vento 060 graus com 03 nós, negativo chuva sobre o campo, a pista já se encontra úmida. Eu estou a 3517, confirmando baixada travada. Baixada e travada. Aguarda apenas a pista livre. Sim, está aguardando a pista livre da 3517, que é na Gama 095. Gente, reporte no ponto de espera, o Tango Novo Breco. 95 no Solos 36, táxi via Alfa, reporte no táxi via Juliette. Via Alfa, reporte no táxi Juliette, voo no 995. 3517, o vento 060 graus, 039, autorizado pouso, pista 10, pista úmida, 3517. Autorizado pouso, pista 10, 3517. Golo 995, táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03 ao portão, Golo 995. Táxi via pista, reporte sobre cabeceira 17, pronto. 715, desça 2000 pés, sem restrições em pelo ajuste 1015, reporte localizador. Reportará. Considero os colos 39, táxi via Alfa Juliette 04 Portão. Alfa Juliette para o Portão 04 da 3597. 18, decimal 95. Torre, bom dia, TAN 3171, informação Índia. TAN 3171 Guarulhos, informação Índia, confere. Aguarde cópia 340 Guarulhos, por gentileza. Tango Tango November Eco 3 a decolagem pista no 7, o vento 060 graus 03 nós. Zeno 71, pronto, cópia? Cópia, 3171. Pronto, cópia? Cópia. Turizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, primeira curva direita, prefira a saída da El, Leda após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16 até Bravo Pesulu, após conforme a rota do plano. O transponder é o 5551 e o controle opera em 120, decimal 8, TAN 3171. Por gentileza, aguarde para o cotejamento. Tango November Eco decolado aos 41, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado. TAN 3171, coteja. 340, Guarulhos, rota 10, direita da Ela, da B, de via Pesulu 16, 5551, transponder. Conforme rota 108, TAN 3171, chama ele para chegar. Correto, depois quando pronto. Boa noite, 97, desça 2000 pés, ajuste 1015, sem restrições em pelo. 2000 pés, 615, boa noite, 97, sem restrições. Autorizado ILS X-Way, reporte estabilizado. Bravo Golf 7-9. Direto Cockvo, Tango November Echo. 1715 Torre, 11895, bom pouso. 1895. Autorizada final do ILS X-Ray, reforço estabilizado, localizador. Autorizada final do X-Ray, reforço estabilizado, gol 1897.